Pasta 25, faixa 1. Encontro 23, Anfióxus. E agora, eis que um bem composto peregrinozinho vem coleante e sozinho juntar-se à nossa peregrinação. É o Anfióxo. Seu nome em latim era Anfióxus, mas as regras da nomenclatura impuseram-lhe a designação Branquiostoma. Entretanto, ele se tornara tão conhecido como Anfióxus que o nome ainda perdura. O anfióxo é um protocordado e não um vertebrado, mas tem um claro parentesco com os vertebrados e é com eles classificado no filo cordata. Existem outros gêneros aparentados tão semelhantes ao branquiostoma que não os distinguirei. Chamarei todos informalmente de anfióxus. Elogiei o anfióxo como bem composto porque exige elegantemente as características que o proclamam como cordado. Ele é um diagrama de livro didático vivo e nadador, bem na verdade, em vez de nadar, o que ele mais faz é enterrar-se na areia. Lá está a notocorda estendida ao longo de todo o corpo, porém sem nenhum traço de coluna vertebral. Lá está o tubo nervoso no lado dorsal da notocorda, mas não há cérebro, a menos que levemos em conta a pequena protuberância no extremo frontal do tubo nervoso, onde também vemos um ocelo e não a caixa craniana esquelética. Vemos as fendas branquiais nas laterais usadas para filtrar o alimento e os blocos musculares segmentados ao longo do corpo, porém sem traços de membro. Lá está a cauda prolongando-se atrás do ano, em contraste com um verme típico que tem o ânus no extremo posterior do corpo. O anfióxo também é diferente dos vermes, mas parecido com muitos peixes em sua forma de lâmina vertical e não cilíndrica. Ele nada como um peixe, ondulando o corpo de um lado para o outro e, para isso, usa seus blocos musculares semelhantes aos dos peixes. As fendas branquiais não servem para respirar, fazem parte do aparelho de alimentação. A água é puxada para dentro pela boca e passada pelas fendas branquiais, que atuam como filtros para apanhar partículas de alimento. É bem provável que o Concestral 23 usasse desses modos suas fendas branquiais, o que significaria que as guelras para respirar viriam depois como um subproduto. Se isso for verdade, uma agradável reversão seria que, quando a mandíbula por fim evoluiu, teria sido com uma modificação de uma parte do aparelho branquial. Aproximamo-nos agora do ponto em que datar torna-se tão difícil e polêmico que minha coragem fraqueja. Se eu fosse forçado a atribuir uma data ao encontro 23, arriscaria que ele ocorreu por volta de 566 milhões de anos atrás, a era dourada do nosso 270 milionésimo avô. Mas eu poderia facilmente estar enganado, e por essa razão, doravante abandonarei minhas tentativas de descrever o estado do mundo na época do Concestral. Quanto à aparência, acho que nunca saberemos com certeza, mas não é implausível que o Concestral 23 realmente tenha sido parecido com o Anfióxo. Se isso for verdade, equivale a dizer que o Anfióxo é primitivo. Mas isso requer agora mesmo um conto de alerta, o conto do Anfióxo.